ZYJ460. 1130 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue pra cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, o Tema Livre está entrando no ar hoje, segunda-feira, dia 11 de novembro. Nós vamos tratar de carnaval. Começar a tratar, mas não é propriamente do carnaval. Aqui, Marquinho, toma aqui, ó. Não é propriamente de carnaval, mas é de uma das maiores tradições dos desfiles de escola de samba do Rio de Janeiro, que já remonta já à década de final da década de 20 no Rio de Janeiro, a ala das baianas. Tradicional ala das baianas das escolas vem sofrendo ameaças e ameaças tanto no grupo especial como em outros grupos. No grupo especial a ameaça é até menor, mas o fato é que as baianas estão ameaçadas nas escolas de samba. Elas fazem parte do regulamento do desfile, é obrigatória a presença de ala das baianas. Algumas escolas recorrem ao subterfúgio até de botar homens vestidos de baianas para poder cumprir o regulamento. E nós vamos tratar desse assunto aqui. Vamos começar conversando esse assunto com a Ana Lúcia Rabelo, que é diretora da Ala das Baianas da Em Cima da Hora e integrante da Ala das Baianas do Salgueiro. E com o Bruno Filippo, que é jornalista, sociólogo, especializado em carnaval. Eu vou abrir com a Ana Lúcia, até porque ela que suscitou essa pauta, a pauta desse programa. Bom dia, Ana Lúcia. Como é que está essa história? Está ameaçada mesmo a ala das baianas? Bom dia, Luiz Carlos. Bom dia, ouvintes da Rádio Nacional, Rádio MEC. Percebemos uma diminuição da presença de senhoras da ala das baianas, né? E isso está provocando modificações extremas, principalmente em escolas de grupo A e B. Sim. São os grupos menos poderosos em termos de grana, né? Isso. E a escola especial tem subvenção, tem ligações, tem excursões, tem um monte de coisa que dá dinheiro. Escolas de outros grupos, o grupo A, grupo B e outros grupos, são mais não pobres. Têm essas facilidades, né, digamos assim. Agora, ô Bruno, as baianas, embora muito tradicionais, elas são de uma época em que o desfile era, como a praça era do povo e o céu era do condor, o desfile era risonho e franco. Hoje os desfiles de escolas de samba, como já disse o Beto Sem Braço, é super escolas de samba SA, né? As escolas de samba são grandes empresas que desfilam o ano todo fora do Brasil e se apresentam, têm uma agenda cheia. E isso forçou as escolas a se enquadrarem num modelo, até por conta da transmissão ao vivo pela televisão. Não sei se você se lembra, mas eu sou do tempo em que desfile de escola de samba, quando começou a ser transmitido, ele começava à noite e varava a madrugada, entrava pela manhã, e não faz muito tempo que isso foi restrito, né? Na verdade, a imposição do tempo fez o quê? Com que os sambas se acelerassem, o gigantismo das escolas também. O desfile virou uma correria e as baianas pagam mais, porque a baiana é mais idosa, como disse a Ana Lúcia. As fantasias são as mais pesadas e elas têm que correr em vez de desfilar. Isso também dificulta. Eu queria que você entrasse por esse aspecto para abordar. Bom dia. Bom dia, Luiz Augusto. Bom dia, ouvinte da Rádio Nacional. Bom dia, Ana Lúcia. É verdade, Luiz Augusto. O que aconteceu? As escolas de sambas se tornaram, né, a grande atração do Carnaval do Rio de Janeiro a partir da década de 60, suplantando outras formas de brincar o Carnaval e também outras manifestações como os ranchos, as grandes sociedades, os blocos. Então essa ascensão das escolas de samba no Carnaval do Rio de Janeiro levou as escolas a um patamar diferente, tá, de quando elas surgiram dessa época inicial de consolidação. Claro que isso alterou a sua estrutura, O Beto Sem Braços, já em 1982, com aquele samba histórico do Império Serrano, Bumbum pra Ticumbum pro Gurundum, ele dizia isso, super escola de samba SA, super alegorias, escondendo gente bamba, que covardia. Isso em 82, né? É. Só que de 82 pra cá, muita coisa também já mudou. Né? Pra melhor, Bruno? Algumas coisas pra melhor, outras pra pior. Eu não gosto de ter uma visão totalmente pessimista, nem totalmente otimista, porque aí eu acho que a gente acaba também perdendo um pouco o lado crítico e perdendo um pouco a complexidade desse fenômeno que é a escola de samba. Muitas coisas mudaram pra melhor, outras coisas mudaram pra pior. O que acontece especificamente com as baianas, elas têm que se adaptar, aqui a Ana Lúcia, que pode falar melhor do que eu sobre isso, porque vive isso, né, no seu dia a dia. As baianas tiveram de se adaptar a esse novo modelo de escola de samba. Você citou aí a questão do tempo. Hoje as escolas desfilam dentro de um prazo estabelecido, dentro de um tempo estabelecido pelo regulamento, e se ultrapassar, perde ponto. E as baianas, normalmente, isso aí também é uma questão que eu queria até levantar para vocês, o Luiz Augusto e Ana, porque eu percebo, acompanho carnaval já há quase 20 anos, desfile, acompanho desfile há quase 20 anos, e vejo que as baianas sempre são colocadas numa posição do meio para o final da escola. Ou seja, se acontece algum problema de tempo, as baianas têm que acelerar para a escola não ser depois punida com perda de pontos. Então, eu acho que o ideal seria colocar as baianas na parte inicial, de modo que elas não tenham que correr muito. Você acha isso, Ana? Inclusive, concordo. Porque ela representa, né, um segmento tradicional e, inicialmente, deveria ter esse destaque, né? Por estar representando as mães do samba. Deveria ter esse cuidado, essa visão. Tá? Concordo. Em Cima da Hora, esse ano, ela vai reeditar, né? Fazer uma releitura sobre o Samba Enredo dos Sertões, Carnaval de 2014. E a primeira ala de estilar será a ala de baianas. Quer dizer, que vem logo em seguida da comissão de frente, que é aquela turma, tem aquela turma de velha guarda, não é isso? Ou não? Pois é, a velha guarda hoje, ela não, também não tem aquele papel de destaque que tinha no início, né? Mas esse já vem papel, em cima de alegoria, né? Já tem algum... Ou então vem finalizando, mas isso é de acordo com a organização. No caso da Em Cima da Hora, vem ali abrindo junto com as baianas, não? Não sei. Não sabe não, não sei. Né? Porque tem essa questão, até por uma questão histórica, como elas estão ligadas, as duas alas, digamos assim, né? Tanto a ala dos veteranos da escola, que são as velhas guardas, e as baianas, que são também as velhas mães do samba, como você disse, elas são, têm a ver uma com a outra, até poderia valorizar, uma valorizava a outra, e a coisa, não é? E abriu o desfile, como o Bruno lembrou, hein, Bruno? É verdade, Luiz Augusto e Ana, até os anos 80, a maioria das escolas, incluindo as do grupo especial, desfilavam com a velha guarda como a comissão de frente. As comissões de frente não eram esse espetáculo feérico, né, grandioso que se tornaram hoje, quase um desfile à parte ali dentro do desfile oficial. As escolas vinham com a velha guarda abrindo o desfile, saudando o público apresentando a escola ao público. O objetivo da comissão de frente é esse. É, né? Apresentando a escola, né? Quer dizer, pedindo... Saudando o público, pedindo passagem. Eram abre-alas, isso aí, exatamente. Eu ia chegar no abre-alas. Pelos obreiros, né? Homens que trabalhavam dentro da escola desde o início, pintavam, participavam ativamente da construção daquele espaço, né, carnavalesco. Claro. A velha guarda ainda provoca muita emoção, né? Pelo menos em mim, em quem está lá assistindo, trabalhando, assistindo. A velha guarda e as baianas, né? São, assim, a expectativa grande de boa parte do público. Agora, em casos excepcionais, como por exemplo a Portela, em que a velha guarda tem uma vida própria fora do carnaval, independente do carnaval, com gravação de LPs, com apresentação de shows o ano todo, com lembrança permanente, como cultura viva do Rio de Janeiro, cultura popular mais viva, isso é diferente. Tem uma evocação a mais. Quando sai a velha guarda da Portela na frente da escola, a arquibancada se identifica, reconhece, né, as pessoas. Não é, por exemplo, a mesma situação do Em Cima da Hora ou de outras escolas que tem uma velha guarda desconhecida. São só senhores e senhoras de idade, senhores. No caso da velha guarda da Em Cima da Hora, eu vi três componentes, né? A Em Cima da Hora, ela está passando por um processo de renovação. Eu cheguei na escola a convite do Pedrinho Samboteco e Julião, nosso diretor de carnaval, para coordenar a ala de baianas. Só que não existia a ala de baianas, né? Cadê? E as baianas? Você. Mas chamaram você para coordenar a ala e era a ala do eu sozinho? Pois é, começou assim. E aí eu fui fazendo chamadas, levantando essa questão da ausência de mulheres, porque o que aconteceu? A ala de baianas, ela sofre com um problema, além da dinâmica do carnaval, questões familiares. As senhoras, muitas vezes, elas moram com os filhos, a nora não gosta, eles não levam, então elas deixam cuida de... dos netos, exatamente, do carnaval. Elas deixam de frequentar, né, a quadra de desfilar. Né? A questão religiosa também é um fator importante. Qual questão religiosa? A maioria das senhoras, né? Elas estão se convertendo a religiões neopentecostais, né? Então pentecostalismo. Exatamente. Então, também está influenciando nessa formação, deformação da ala de baianas. E isso joga uma luz aí, Ana Lúcia, que você acabou de dizer, sobre a origem da ala de baianas e a origem dessa matriz, que é uma matriz africana, sim, na verdade. É uma matriz africana e religiosa, né, também, né? Porque tudo que tem da África resulta em culinária e religião, né? É, não tem como desvencilhar, né? O religioso do que se convencionou a falar profano, né? Porque tudo está em comunhão. Agora, a natureza, o canto, a dança culinária, indumentária, está tudo. É. Ô Bruno, é interessante essa questão. Você já parou para tentar disso aí também? Sim, nós começamos o programa falando sobre as questões estruturais das escolas de samba, que acabaram também modificando o comportamento das baianas e impondo uma mudança na forma como as baianas se apresentam. Mas há um fator também social, fora do universo ali estrutural das escolas de samba, que também cria problemas para regimentar as baianas, para manutenção da ala, que é esse problema da religião. Sim, da conversão religiosa. Neopentecostal, a gente pode falar, são os evangélicos, né? Os evangélicos. Chamados evangélicos, né? Nada contra, ninguém, claro, nada contra não, a religião, claro, de ninguém, só a constatação de que há esse problema, né? As baianas, em sua maioria, são ligadas a religiões afro-brasileiras e também a religião neopentecostal não vê com bons olhos o carnaval por uma visão deles. A questão não é tanto a origem afro-brasileira, a questão é o carnaval. O carnaval. Carnaval não é uma festa religiosa, nem católica, nem evangélica, nem anglicana. É religiosa. Tem uma origem religiosa, tem um fundo aí religioso, por incrível que pareça, mas há uma condenação mais explícita por parte dessas denominações religiosas e isso afasta os baianos. Mas o fundo religioso que você diz, qual é, Bruno? Isso é uma história longa, tá? É um pouco de história do carnaval, porque, na verdade, a Igreja Católica foi quem criou a data do carnaval, né, como se conhece hoje, que é uma data móvel, né, foi a que institucionalizou, foi a Igreja Católica lá atrás, na Idade Média. Mas, né, o carnaval... Estabeleceu ele o período de quaresma como o período seguinte ao carnaval. Pois é, isso aí, é por isso que é móvel, porque a quaresma é móvel, porque essas datas religiosas... Esse calendário religioso, a Semana Santa é móvel, tudo isso. Mas ela está muito bem enquadrada ali e ela nunca foi adotada como festa da Igreja Católica. Não, nunca não. Padre, nem não, bispo. Festa, nem... Não, festa da Igreja Católica não, mas é uma festa que surgiu em função... da condenação da Igreja Católica. Não, e de um calendário religioso. Veja, sim, a Páscoa... Né? A Páscoa é 40 dias após o carnaval, data móvel também. A Páscoa é a data mais importante da teologia cristã, que é a ressurreição de Cristo, que dá sentido ao cristianismo. Não só cristã, mas do judaísmo. Né? Mas Nós temos duas ou três Páscoas, a Páscoa do Comércio é outra, também. Né? A Páscoa do Coelhinho da Páscoa e do Ovo de Páscoa também não tem nada a ver nem com a Igreja Católica, nem com o judaísmo. Na verdade, numa só data, nós temos três Páscoas diferentes. Só para terminar esse assunto que é interessante, também um pouco complexo, na verdade não é uma festa religiosa no sentido de ser adotado pela Igreja Católica, mas a Igreja Católica reconheceu e ligou essa festa ao seu calendário. as suas festividades principais. Por isso que tem uma conotação religiosa. O sagrado e o profano convivem aí muito fortemente. E por que é que você acha que Joãozinho 30 não conseguiu botar o Cristo no desfile da Beija-Flor, se a Igreja Católica reconhece a festa do Carnaval? Porque o Dom Eugênio Salles, que faleceu agora há pouco, ele considerou aquilo, a presença de uma imagem cristã no desfile, considerou isso uma blasfêmia e foi a justiça proibir. A presença de imagens religiosas no desfile é sempre muito polêmica. Você sabe que a igreja, a imagem do Cristo Redentor, o Cristo, esse que está no alto do Corcovado, ele pertence à Igreja Católica. Sim. Ele foi doado para a Igreja Católica e isso é o impedimento maior de qualquer exploração da imagem. Você não pode botar uma camisa da imagem do Cristo. Se a igreja cismar com isso, ela vai lá e proíbe, porque ela é dona da imagem do Cristo Redentor. Quer dizer, não tem uma coisa claramente a ver com o conteúdo religioso, mas com a forma, com o ícone, que é aquele Cristo Redentor ali. Agora, essa questão da igreja reconhecer, a igreja ela pode até reconhecer, mas ela não tolera o carnaval, não. Inclusive, os padres nas missas, nas homilias, os pastores também da igreja pentecostal, seja a igreja neopentecostal, seja a igreja evangélica tradicional, todos eles condenam. O carnaval é uma festa pagã, profana, é uma festa que não tem absolutamente nada a ver. E ela tem aí, que é a origem da matriz africana que se apropria do carnaval, porque senão a Igreja Católica ou as igrejas de uma forma geral teriam alguma ingerência nisso aí, até o judaísmo teria, porque uma festa dessa que movimenta esse dinheiro todo e que movimenta a população, movimenta o país inteiro, é claro que os cariocas queriam participar também, como a televisão participa, né? Tanto que está imposto o tempo aí. Mas nós estamos saindo do tema, nós temos que ficar mais nas baianas realmente, porque as baianas têm uma história, não é? Quer dizer, tem uma história nos desfiles das escolas. Eu não tenho notícia, não digo nem lembrança porque eu não tenho idade para isso, mas eu não tenho notícia de desfile de escola de samba sem baiana, sem ala das baianas. Você tem notícia disso, Ana? Não. Você tem, Bruno? Não, até porque o regulamento determina que é obrigatória a presença de ala de baianas. Ela não conta ponto, mas ela é obrigatória. A escola tem que desfilar com ala de baiana. Tem uma ala de baiana é na obrigatório, escola. Mas isso também já a partir, você está falando de regulamento, quer dizer, já é uma coisa das escolas de samba do desfile oficial, né? Também. Já é uma coisa da década de... Já nos anos 60, né? Pois é, então nos anos 60? Já nos anos 60. Porque o desfile, o primeiro desfile mesmo foi de 1930 e pouco, né? O confete acabou de chegar aqui e o confete estava sendo aguardado ansiosamente pelo apresentador do programa. Bom dia, confete. Bom dia, desculpe aí os ouvintes. Nada, tudo bem. Dois acidentes de trânsito, um ali na Avenida Maracanã com São Francisco Xavier e outro na Doc Doc com Paulo de Fernandes. Olha só. Duas motos e dois carros envolvidos aí. Dificulta tudo, né? Dificultou tudo. Bom, confesso, nós estamos tratando aqui com a Ana Lúcia Rabelo, que é da Ala das Baianas da Em Cima da Hora e integrante também da Ala das Baianas do Salgueiro, mas ela é diretora da Ala das Baianas do Em Cima da Hora. E ela estava contando, lembrando aqui, que a diretoria da Em Cima da Hora chamou ela lá e disse: olha, eu vou fazer um convite para você ser a diretora da Ala das Baianas. Ela disse: legal, cadê as baianas? Não, por enquanto só tem você. Como é que é isso, confete? As baianas estão sumindo? Está muito difícil, ainda mais em escola de sambas menores. Hoje é dada, primeiro que não há um incentivo das próprias diretoria da escola, que as baianas tinham a escola de samba com um pouco de sua casa também, era uma extensão de sua casa, não, e isso se perdeu ao longo dos anos. E além do mais também, essas igrejas, essas seitas evangélicas aí estão levando as senhoras todas. E as mais jovens não querem desfilar na ala de baianas, né? Existe essa dificuldade, não só no grupo B, onde está Em Cima da Hora hoje, na série A, aliás, onde está Em Cima da Hora, mas também no próprio grupo especial, algumas escolas têm dificuldades quanto baianas, porque quando você não tem uma bela organização, baianas é muito fácil, né? Só você oferecer as senhoras da comunidade oportunidade, mas está faltando um pouco de sensibilidade para isso. Agora, no grupo, na série A, é muito difícil mesmo. se coordenar, conseguir as baianas. É, então, uma coisa que a Ana Lúcia falou também, e que eu achei interessante, é que as baianas, elas vêm também sofrendo um esvaziamento em função de por razões sociais, não religiosas, não conversões evangélicas, mas também porque elas moram com a filha, o filho, a nora, o genro, os netos, e elas acabam cuidando e assumindo outros papéis que impedem elas de ir para a avenida, impedem pelo próprio de ir aos ensaios, de frequentar a escola, como tem de frequentar para poder desfilar, né, o confete. Como é que você vê isso? As baianas, inclusive, já tiveram uma, como eu disse há pouco, elas tinham a escola de samba quadra da escola com uma extensão das próprias casas. A Ana tem muita razão quando fala das famílias. Agora, tem mais também, além do problema das famílias, elas sofrem também, dado o locais onde moram, não existe facilidade. Por exemplo, uma baiana para ensaiar no dia de semana, para chegar à sua escola de samba, hoje a mobilidade, através de conduções, aí fica um tanto quanto difícil quanto mais tarde for, não? Tudo isso prejudica. Que algumas escolas exigem, inclusive, que você marque ponto, não? Olha, tem que marcar ponto, tal dia tem ensaio, se não vier. Então, isso é bem difícil. Não há facilidade para as baianas para se locomoverem até os locais de ensaio e tudo mais. Ô Luiz, você me permite? Nós falamos aqui de aspectos estruturais, aspectos sociais, como esse da religiosidade, também da questão da mobilidade urbana. Existe um outro fator também que remonta às escolas de samba atuais, e a Ana Lúcia pode falar sobre isso também com muita propriedade, o lado artístico. O que eu quero dizer com isso? O carnavalesco hoje, ele detém um domínio tal sobre o processo de criação, e às vezes ele desenha uma roupa, uma fantasia de baiana que é muito pesada. E que a idosa não tem, normalmente são senhoras de idade. Ana Lúcia é uma jovem, mas normalmente as baianas são senhoras de idade. Mas quando a gente fala, não tem estrutura física para suportar aquele peso. Mas também tem uma coisa, eu já tinha conversado isso até com a Ana Lúcia antes. Ao mesmo tempo em que você tem essa questão, dentro disso aí, você tem o seguinte: primeiro, que os idosos estão ficando mais fortes, né, também, né? A expectativa de vida do brasileiro vem aumentando e as pessoas estão se cuidando. Você vê hoje pessoas com 70 anos no mercado de trabalho atuando, e elas têm. E outra coisa é que o avanço tecnológico da indústria permite a utilização de materiais mais leves nas fantasias, nas alegorias, nos carros alegóricos. O confete lembra bem de carros alegóricos e de fantasias mais antigas, que eram muito mais pesadas, não é, não, confete? Olha, as baianas, por exemplo, eram sacrificadas, porque a roda das saias era feita com aros, aros metálicos, feriam as baianas, as baianas saíam feridas no final do desfile, sabe, as fantasias pesadas. Eu, por acaso, na minha família, tanto no Império Serrano quanto na Portela, duas primas minhas eram baianas, na década de 50, 60. Então elas próprias confeccionavam fantasias, e ainda você não tinha materiais mais leves, então, para dar aquela roda na saia. Então você buscava aros, aqueles aros metálicos, um negócio incrível. E depois também o próprio carnavalesco, muitos deles também não tiveram muito cuidado quanto a confecção de fantasias. Eles ficam muito mais, o Bruno tem toda a razão, porque eles ficam muito mais com a inventiva dele, com a criação deles, sem se preocupar com a pessoa que vai carregar aquela invenção dele. Eles não se preocupam. Tem muitos que, alguns já conversam mais, mas outros não. Eu quero assim e é assim. E não é, não. Você tem que ter cuidado com as pessoas também. Sim, Bruno. Não, é isso, o confete. A gente costuma acompanhar desfile de escola de samba, né, confete? Você, quantas décadas você acompanha? Já quase 5 décadas, né? 6 décadas. A gente sempre acompanha com muita expectativa a aula das baianas, e a gente sempre constata que há ali 2 ou 3 baianas que não aguentam, que passam mal. Isso é quase uma recorrência em cada escola. As baianas, não, algumas delas não suportam o peso também por causa do calor. Né? Então você tem sempre uma ou duas baianas passando mal no desfile por causa de tudo que nós falamos aqui, e também por causa do peso da fantasia. Hoje até que melhorou, que os desfiles estão terminando mais cedo, do grupo especial, estão terminando mais cedo, Aí muitas baianas já morreram em pleno desfile. Ou já chegaram desfalecidas, morrendo logo depois. Mas tem um caso típico de uma baiana, acho que foi da Estação Primeira de Mangueira. É, faleceu em pleno desfile. Foi em 1970 isso. Foi em 70. Foi a Neide, se não me engano, né? Uma baiana chamada Neide, se não me engano. Foi em 1970 isso. Em pleno desfile, quer dizer. Falta de cuidados também, não é? Eu acho que hoje, com a organização que uma escola de samba tem, a gente tem que dar uma alimentação leve para as baianas antes de desfile, hidratar essas senhoras, hidratar mesmo, você está entendendo? Tinha que ter um certo cuidado, porque a escola de samba hoje tem verba suficiente para dar esse tratamento melhor, dar um carinho maior à aula das baianas. Eu lembro, eu tinha um companheiro, o Juvenal Portela, o nosso querido Juvenal Portela, que foi da Rádio Jornal do Brasil, não foi de Jornal do Brasil e também aqui da Rádio Nacional. Quando as baianas passavam, a aula de baianas passava, o Juvenal estava narrando desfile e começava a chorar de emoção. Todas as vezes que passava uma aula de baiana, ele chorava de emoção, dada o carinho que ele tinha por elas. Todas as escolas? Todas as escolas. Então, falando de uma realidade a outra, no Salgueiro, nós temos um tratamento todo especial. Nós temos nutricionista, né? Nós temos psicólogo, nós fazemos exercícios, nós recebemos orientações e facilidades para quando chegar a época do desfile, possamos render, né? Evoluir majestosamente na avenida. Né? As baianas do Salgueiro, elas não carregam o peso, né, suas fantasias. A escola se encarrega de levar, né, toda a indumentária para a avenida. Elas se vestem na avenida. Se vestem na avenida. Mas a fantasia é pesada, de qualquer maneira, né? Eu, quando eu entrei no Salgueiro, eu entrei já na Papa Fina. Eu não peguei as fantasias pesadas, mas, assim, eu escuto histórias de fantasia com 53 quilos. Olha só, rapaz. Né? Imagina isso seca, né? É brincadeira, né? Por isso que a imagem da baiana, ela está rejuvenescendo. Uhum. Primeiro, pela ausência dessas senhoras, né? E por conta do peso. Poucas senhoras, elas são atletas, elas correm, elas têm atividades físicas, né? Que permitem um fortalecimento na musculatura. Então, elas conseguem fazer aquela maratona, o desfile de 45, né? Uhum. Passar na avenida tranquilamente. Todo mundo presta atenção no remédio de pressão, porque muitas esquecem, né, nesse período do remédio de pressão para, né, refrescar a garganta e acabam realmente passando mal. É Salgueiro de outro tempo, né? Se você fala agora que existe toda essa assistência, você está lembrando do tempo de Salgueiro, da tia Zezé, da tia Neném, que aí era cerveja antes, durante e depois. Eu peguei a administração da tia Glorinha. Um beijo, tia Glorinha, tia Vaninha, minha presidente Regina Sérgio. Legal. Não tem remédio para pessoa que dê jeito, né, Bruno? Não tem. Não, mas a Ana tocou em outro aspecto também bastante interessante, que é o rejuvenescimento. Em função de tudo que nós falamos aqui, as escolas começam a recorrer a pessoas mais jovens, como a própria Ana Lúcia, né, para desfilar como baianas, né? Eu queria saber, Ana Lúcia, você começou a desfilar como baiana quando, em que época? Eu sou baiana nova, né? Não. Eu tenho 3 anos de aula de baiana. Eu peguei o enredo... Isso no Salgueiro. Mas você antes desfilava como? Antes eu desfilava em alas, né, variadas. O processo do meu ingresso à ala de baianas se deve a uma história familiar. Minha bisavó foi baiana, mas baiana de cordão. Minha avó foi baiana de bloco. Minhas filhas destilaram como baianas. Então, essa ideia da baiana já está bem enraizada na minha família. Isso também tem um aspecto interessante que ela lembrou agora, que essa coisa da baiana transcende o desfile da escola de samba. Baiana de bloco é outra coisa, é outro desfile. Baiana de corda, como é que é? O Confete, você que é a memória viva disso aí. Sempre obedecendo o regulamento, não é? e também muitas gostavam da fantasia. Muitas gostavam da fantasia. Não havia assim, ó, você... Não havia uma determinação, você vai desfilar de baiana. Se a pessoa gostava da fantasia, eu sou do tempo que as baianas gostavam. Elas profissionavam suas fantasias, tanto se eu via da minha prima Juraci lá no Império Serrano, quanto minha outra prima na Portela, elas confeccionavam suas próprias fantasias, eram grupos que se organizavam assim, quase que no mutirão, dinheiro próprio, tudo acontecendo. Então elas gostavam, elas tinham prazer, tinham a alegria de desfilar. Certo. Tinha a alegria de desfilar, a alegria de estarem juntas, que elas não estavam juntas somente no desfile de carnaval. Era quase todo ano havia inteiro encontros. É, e bloco de, e baiana de bloco, como é que é isso? Isso aí veio mais através do regulamento. O regulamento dos blocos de enredo, blocos de enredo. Isso aí veio mais através do regulamento. As outras não, as outras gostavam de desfilar de baiana, fazia só a baiana e desfilava no carnaval carioca. É uma coisa que a Ana Lúcia falou e o Bruno sublinhou aqui, essa questão do rejuvenescimento, me lembrou também na hora do rejuvenescimento da ala das baianas, me lembrou na hora também um certo branqueamento do desfile da escola de samba, do carnaval como um todo, mas particularmente do desfile, em que você tem hoje, hoje até menos do que já foi antes, mas você tinha turistas estrangeiros que já saíam com pacotes comprados, com fantasia, com um desfile na escola tal ou qual, e isso gerou um desvirtuamento grande nessa coisa aí. Como é que vocês veem isso, hein? Bem, eu vejo da seguinte maneira. No momento que a Liga começou a apertar na questão de harmonia, na questão do canto, os jurados começaram a perceber muito mais isso, algumas escolas desistiram disso e passaram a investir na comunidade. Como já fazia a Beija-Flor, como está fazendo a Vila Isabel, está fazendo a Unida Tijuca, o próprio Salgueiro, investir de uma maneira mais fundamentada na comunidade. Porque o que acontecia? Eu tenho uma história de um amigo meu, o Rui. Rui é diretor de harmonia da Portela, foi levado para lá pelo Natal. Então ele tem o costume de passar por todas as alas antes do desfile, cumprimentar as alas e incentivar. Ele disse que de repente passou por uma ala, que ele foi incentivar, falou e ninguém entendeu nada. Depois é que ele percebeu que era uma ala de estrangeiros. O pessoal só falava inglês, francês e alemão. Ninguém vibrou com as minhas palavras, eu não sei o que aconteceu. E ele gritava a palavra de ordem e ninguém entendia nada, ninguém todo mundo olhando para os lados. O que eu acho muito ruim para as escolas de samba é essa comercialização de fantasias, seja que parte for uma certa vez. Eu tive até um problema com o mestre Marçal. Coitado, não foi ele, depois eu descobri que não foi ele. O Nésio Nascimento vendeu umas 20 ou 30 fantasias da bateria da Portela para turistas. E colocou o pessoal com chocalho na mão, mas só que o pessoal não sabia nada, não. Você vender 30 fantasias, então ficou aquela confusão. Marçal teve que se... Ele era uma pessoa safra, ele teve que ajustar a coisa ali, porque essa venda de fantasia realmente é terrível. E ele vendeu esse ano fantasias da bateria. Veja só, colocar dentro da bateria. É complicado, né? Isso foi muito, muito discutido nos anos 80, né? Muito, muito em voga, confesso, nos anos 80, essa invasão de turistas. O turista comprava um pacote para vir para o Brasil, já incluído a fantasia para desfilar. Então ele chegava aqui no aeroporto e direto para Sapucaí, sem saber cantar o samba, sem conhecer aquela cultura, aquela realidade. Sem saber português, né? Sem saber português, ao menos. Mas já nos anos 90 para cá, principalmente anos 2000, eu sinto que houve uma mudança nesse aspecto. Eu acho que as escolas passaram a investir mais nas chamadas alas da comunidade. Quem dá um grande impulso a isso é a Beija-Flor de Nilópolis, né? Porque passaram a ver que as alas das comunidades cantavam mais, desfilavam com mais garra, desfilavam com mais vontade, e isso acabava influenciando o resultado final, o julgamento. Porque tem a identidade, né? A identidade. Agora, uma coisa que tem sido criticada nesses três últimos carnavais, eu tenho visto isso aí, essa escola da Tijuca, que tem saído muito bem com espetáculos de mágica, inclusive, na avenida, e que o pessoal diz que a escola não é da comunidade. que a escola vem, o pessoal vem de longe, vem de... É do Rio mesmo, é pessoal, mas não é dali, daquela área. Quer dizer, a escola está perdendo esse caráter de ser uma expressão da comunidade onde ela está instalada? Olha, eu posso responder? Claro. Eu não percebo isso. A vivência que eu tenho no Salgueiro é a grande maioria, assim também como na Mangueira, né, no Estácio, é o fortalecimento, a presença em massa da comunidade. Você tem percebido isso, Confete? Olha, a Unidade da Tijuca, ela sofre do seguinte, é uma escola de samba criada ali no complexo do Borel, né? Morro do Borel, Ilha dos Velhacos e também Casa Branca, e com aquela quadra na Rua São Miguel. Com o afastamento dela para Francisco Bicalho, a comunidade não veio. Não veio. Muitas pessoas se recusaram a deixar, porque é longe, não sei o quê. E também não houve, para mim, não houve uma política. Sabe que seria muito mais fácil colocar aí 4, 5 ônibus à disposição da comunidade a cada ensaio, e de volta, e tudo bem. Então, o que aconteceu? Hoje, a Unidade da Tijuca está pegando muito pessoal da Vila do Chumon, o pessoal da Maré, todo aquele pessoal que vem do lado da Avenida Brasil, está integrando muito hoje a Unidade da Tijuca, muito mais do que os componentes da comunidade do Borel, você está entendendo? Trocou de comunidade, dada a facilidade da condição para o pessoal que fica ali, daquele complexo Vila do João, complexo da Maré e tudo mais. Ô Bruno, você não acha que essa vinculação, essa identidade da comunidade com a escola está mais do que evidenciada aqui, principalmente nesse depoimento do Confete? E isso não deveria ser uma preocupação até do Estado, que tem tanta preocupação com manifestações artísticas, outras, várias, de música popular brasileira, de tudo, e não tem essa preocupação em manter essa raiz do carnaval, quer dizer, você manter a árvore que dá sombra, ali onde as pessoas vão sentar, né? O caso da escola, você manter a escola ali onde as pessoas vão desfilar. Não, sem dúvida. Agora, eu acho que eu concordo com a Lúcia, concordo com o Confete, eu acho que há hoje uma preocupação maior com essa vinculação da comunidade. Já foi muito pior num passado recente. Agora, no caso da Tijuca especificamente, você falou aí desses efeitos especiais provocados pelo Paulo Barros, né? A Tijuca é uma escola das mais antigas do Rio de Janeiro. Foi campeã em 1936, nos primórdios das escolas de samba ainda. Ela foi fundada em 1931. 31, é só mais velha do que a Portela e a Mangueira. E a vizinha Faladeira. Não, União de Vaz Lobo também. União de Vaz Lobo, né? Ou seja, é das mais antigas em atividade. Só que ela nunca conseguiu se tornar uma escola de massa, uma grande escola, como Salgueira, como a Portela, como a Mangueira. A ascensão da Tijuca, ela é recente. Né? Começa, quer dizer, ela teve lá uma sua importância lá nos anos 30, 40, mas depois ela não consegue alcançar esse status de grande escola. Agora, e graças a um trabalho também feito pelo presidente Fernando Horta, ela vem ascendendo paulatinamente, que ganhou agora essa projeção com o Paulo Barros, que é um carnavalesco, né? Que tem uma estética hollywoodiana, que tem uma estética pop, que usa efeitos especiais, e isso acaba atraindo a atenção das pessoas que não são vinculadas à comunidade. Então é um efeito gerado por esse fenômeno que é o carnavalesco Paulo Barros, polêmico, alvo de muitas críticas, mas que sabe fazer um desfile na característica que ele acha que deve ser feito. E é um vitorioso, porque na verdade ele impõe uma ótica que passa a ser imitada, quando não imitada, invejada, né? E as outras escolas ficam assim. E isso me lembra quando surgiu o Joãozinho 30, e o João, ainda do Salgueiro mesmo, Salgueiro, o Joãozinho 30 já era um revolucionário dessa linguagem estética. Pamplona traz esse pessoal da UFRJ, né? A Escola de Belas Artes. Que foram criticados também. Também, isso aí agora, né? E o Salgueiro também, na época, tinha até aquele negócio, voltando à questão dos desfiles com os turistas, o Salgueiro também abriu alas para os globais, né? Naquela época que foi dirigido por um dos diretores da Globo, e aí tinha esse desvirtuamento também, né, Confete? Aliás, eu esqueci o nome do nosso diretor, já faleceu, há pouco. Esqueci. É o Regis, não? Regis Cardoso. Regis Cardoso. É presidente do Salgueiro, né? Ele foi presidente. Ele começou, nem era presidente, ele começou e rapidamente subiu pela Globo, né? Ele prometeu, nós estamos chegando aqui à Rádio Nacional, Então, aos 30 anos, ele prometeu, ou mais um pouco, e ele prometeu que ele levaria o pessoal da Rede Globo, inclusive os funcionários, para dentro do barracão de Salgueiro, sabe? Mas não conseguiu nada disso. Então, critiquei muito o Regis, ele ficou muito aborrecido comigo na época. Eu digo, Regis, porque naquela época, a Rede Globo de televisão não tinha o mínimo interesse no desfile do Carnaval Carioca, não tinha o mínimo. Então ele disse, não, o que eu vou fazer, vou acontecer, e não conseguiu fazer. Não conseguiu trazer para o Salgueiro, trazer as pessoas, artistas, alguns desfilaram na Acadêmica de Salgueiro, mas quantas alegorias, quantas fantasias que ele havia prometido, não conseguiu muita coisa não. Então ele ficou um tanto quanto aborrecido. Mas foi uma experiência, sabe? E para ele foi uma decepção também, que ele achou que ia avançar e não conseguiu avançar. Se bem que logo depois, a partir da passarela, não, que antes a Rede Globo era programação normal e o melhor do carnaval. É verdade. Agora, eu estava lembrando aqui, confesso, no início do programa, que a entrada da transmissão ao vivo pela televisão do espetáculo dos desfiles de carnaval, não só do Rio, mas de São Paulo também, e agora até a Bandeirantes transmitindo direto o Carnaval de Salvador e com flashes de Recife. Em resumo, você está nacionalizando essa festa do carnaval, mas o ponto alto continua o desfile das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro, transmitidos pela TV Globo com exclusividade, e isso teve uma influência, como também no futebol, em tudo que a Globo se mete, teve uma influência direta na organização do desfile, no tempo, na cronometragem, em tudo isso aí, até na estética do desfile também, na estética do... E aí voltamos ao início do programa também com a questão das baianas. Com o tempo corrido que é, as baianas têm que correr, tem que... Daqui a pouco as baianas estão de skate na avenida para poder acompanhar o ritmo do desfile, não é não? É, se você não tiver hoje uma escola para sair bem na Marquês de Sapucaí, não pode passar de 4 mil componentes. Se você tiver 4.100 já começa a complicar, complica mesmo. E se você, o ideal seria 3.600, 3.800 componentes, para passar naquele tempo que é determinado, pela... E qual é a média de componentes de uma escola grande? Hoje está, né, por volta de 4 mil, não passa muito disso, não. Se quando... passar, perde, né? Porque, na verdade, perde no desfile. Perde no desfile, no tempo de desfile. Não dá para desfilar mesmo. Você lembra, não, Bruno, que foi a Grande Rio e já perdeu para ela mesma. 2006, se eu não me engano, né? Sou louco por Tia América, que a Vila... Que a Vila ganhou porque a Grande Rio perdeu um ponto, porque estourou o cronômetro. Porque estourou o tempo. Estourou o cronômetro, é. Isso é um problema sério. A Mangueira, esse ano, perdeu o ponto, porque teve problema com a alegoria lá e estava muito grande. É verdade, O tempo demorou, é sempre um problema. O tempo é sempre um problema. Salgueiro também perdeu o carnaval. Salgueiro já perdeu um carnaval, um desfile belíssimo, perdeu, se eu não me engano, foi no cinema, não foi? 2011, Salgueiro? 2011, né? Isso. Também porque teve problema na entrada que repercutiu lá na frente. Agora... A grandiosidade, né, dos carros alegóricos... O excesso de informação aí não calcula a altura daquele viaduto, aí dificulta a passagem daquela estrutura e aí acaba atrasando. Agora, vocês acham que o carnaval... Duas questões para nós caminharmos aqui para o final do programa. A ala das baianas está caminhando para um final, ou como a gente compreende a ala das baianas historicamente, vai ser outra coisa. E dois, não seria o caso de nós voltarmos, uma está ligada à outra, inclusive, voltarmos ao desfile sem cronômetro, um desfile em que as escolas desfilassem livremente, como era antigamente, e que aí elas pudessem expor realmente tudo para aquele espetáculo para o qual se prepararam? O que, que vocês acham? Meu contrato de televisão não permitiria isso, né? Não, pois eu vejo... mas aí fica o melhor do carnaval e a programação normal. Mas aí tem aquela verba que é fundamental para as escolas de samba, que a Rede Globo paga para as escolas, né? Paga para as escolas. Então isso já está vinculado hoje e já se acostumaram assim, não tem mais jeito de voltar. É igual o futebol, né? Se não, vejamos, agora está acontecendo no vôlei, eles querem reduzir para 21 pontos a partida de vôlei, porque tem algumas que se alongam muito. Já acabaram com aquele negócio de que você antigamente tinha vantagem, não é? Tinha vantagem para um, vantagem para outro, até marcar ponto. Tiveram a vantagem. Agora a gente quer diminuir por causa do tempo do televisamento também. A sorte é que o tênis não é um esporte tão popular, porque senão também iam enquadrar desse jeito aí para poder transmitir, né? Não, o tênis é diferente, porque o tênis, o patrocínio está dentro do... Não é ninguém que vai mandar no horário de terminar, porque o patrocínio, eles não precisam do televisamento, é uma verba menor, porque eles já têm, eles são muito ricos, não? Certo. Eles conseguem, que eu acho que seria a maneira ideal também para as escolas de samba, fosse arrecadado todo um patrocínio geral, fosse distribuído entre as escolas de samba, para evitar algumas aberrações do carnaval carioca. Que aberrações? Aberrações e história de... Beija-flor, cavalo manga larga machador. O presidente da associação do cavalo de manga larga, em plena diária por essa, disse: bem, e nós apresentamos, agora nós queremos saber o resultado de tudo isso na vendagem do nosso produto. Você está entendendo? Uhum. Ele não estava preocupado com o desfile de escola. Ele estava preocupado em vender os seus cavalos. A marca dele. A marca dele. É igual o negócio do iogurte, né? Iogurte, aquela foi pior ainda. Aquela foi terrível. Mas você acha que as baianas têm uma solução? Acabam ou se adaptam? Como é que você acha que vai ficar? As baianas têm que ser como está. Uma solução. É a história do carnaval carioca, é uma homenagem à história do carnaval carioca, a história desse desfile que começou muito pequeno e que aquelas senhoras do passado resistiram muito e organizaram, elas organizaram tudo no carnaval em termos de fantasia, em termos da comunidade, em termos de pedir às crianças que viessem, porque era muito difícil. Eu lembro que a primeira vez que eu fui a uma escola de samba, a dona Didi, que era do Paz e Amor, lá da Fontinha Bento Ribeiro, foi à minha casa pedir aos meus pais para que eu fosse até a escola de samba. Era assim que era feito. Era na Mangueira, era assim, na Portela também era assim. Os diretores de harmonia e as baianas iam pedir permissão ao vizinho: gostaria de levar seu filho lá na escola de samba para ele conhecer. Você está entendendo? Sim. Então, é algo histórico que há de se manter. Bruno, você o que acha? Eu acho que as baianas não acabam, não podem acabar e não vão acabar. O peso da tradição é maior, o peso da história é maior. Pode passar por um processo de mudança, como está acontecendo, mas acabar, eu sou muito otimista em relação a esse aspecto. Eu acho que por muitos e muitos anos, enquanto houver desfile de escola de samba, vai haver baiana. Em relação ao cronômetro, eu acho que hoje é quase impossível haver uma mudança em relação a isso. Há toda uma estruturação de desfile com base nesse modelo, e mudar isso é bem, bem difícil. Então, eu acho que vai continuar esse modelo com o cronômetro, e as baianas vão também continuar. A verdade também é que nessa questão do cronômetro, a comercialização do desfile, a transmissão pela televisão, o patrocínio pela televisão, já ultrapassa as fronteiras. O desfile já é transmitido internacionalmente. Então, fica mais complicado ainda você limitar isso aí aos compactos e melhores momentos, né? Nem futebol tem mais esse negócio, né? Raramente os caras botam o videotape completo, porque está em todo canto mesmo, tem tanta televisão que você pode botar um videotape inteiro. Mas é a mesma coisa, o mesmo fenômeno porque passou o futebol com a mudança dos horários dos jogos, né? Os jogos de sábado à tarde que acabaram, jogos de sábado às 7 horas da noite, esse tipo de coisa. Mas os desfiles da escola de samba também passando por isso. Ana Lúcia, eu queria que você também dissesse, primeiro das baianas, que é o teu interesse direto. A minha esperança é que os nossos símbolos de pertencimento sejam respeitados, né? Que sejam evidenciados os nossos pantos da costa, nossos turbantes, nossos balangandões, nossa saia, que se tenha um respeito maior na hora do desfile, né, por parte da harmonia, da diretoria, com essas senhoras, que prestem mais atenção e tragam maior, né, segurança para essas senhoras, e projetos como o coordenado pelo tio Antônio, da Associação de Baianas de Carnaval do Rio de Janeiro, do qual eu faço parte, lá no Sesc Madureira, o projeto Baianas e Baianinhas, que surjam outros projetos de igual valor, para que se mantenha, né, tenha uma manutenção, uma renovação para a sobrevivência da ala das baianas. Como diz a tia Glorinha, baiana, ela tem que vir desde novinha. Ela não pode chegar dura para aprender a gingar. Então, ela tem que aprender desde novinha, né, a gingar. Porque baiana não é só rodar, rodopiar. Tem que saber dar a ginga, mexer a saia e dar aquele espetáculo na vinheta. O que ajuda a explicar o porquê que as baianas iam lá e os diretores de harmonia iam nas casas pedir aos pais para deixar as crianças irem para a quadra. Exatamente, é de pequeno que se aprende, né? É de, né, menino que se torce pepino. Exatamente, né? Cria o amor, a identidade. E quanto ao desfile, o tempo de desfile, você acha que está bom assim? Eu acho que não vai haver mudança por tudo isso que o Confete falou, o Bruno. Não vai haver, tudo bem, mas você acha que deveria haver? Você acha, por exemplo, que as baianas seriam beneficiadas se você tivesse um tempo maior para desfilar? Eu acho que é a questão mesmo do número de componentes. Sim. Né? Porque se você tem um número menor de componentes, aquele tempo ele não se torna curto. É verdade, é verdade. Entendeu? Quer dizer, você então aí, Confete, o legal é você manter a escola do tamanho da avenida, né? Não deixar passar. É, não deixar passar, que é grande ilusão quando a escola entra muito com muitos componentes, não consegue realmente, e qualquer problema de um carro alegórico, qualquer imprevisto, né? Qualquer imprevisto atrasa tudo. E é dizendo que também essa história do relógio não começou com a televisão, não começou com o presidente da Associação das Escolas de Samba, que era o Amaury Jório. Ao tempo dele, ele disse assim: eu vou acabar com essa história. Não conseguiu, é claro, não conseguiu. Mas quando a televisão entra para valer na história, aí muda-se tudo. E hoje também o carnaval, o desfile de escola de samba, é um fenômeno mundial, não é? Você tem escolas de samba no Japão, um grande desfile no Japão. Pois é. Com mais de 500 mil pessoas. Você tem escolas de samba em Portugal. Na Argentina. Argentina. É verdade. Estados Unidos. Você tem escolas de samba pelo mundo todo. Você tem, inclusive, tem um encontro de ritmistas na Alemanha, que eles chamam de bateria X, então reúne percussionistas de todas as partes para tocar um ou dois dias. Quer dizer, a escola de samba se tornou um fenômeno. Agora, foi incrível que pareça, não houve assim um trabalho, uma linha editorial, uma massificação, não houve nada, a coisa foi brotando simplesmente, e hoje é um fenômeno mundial. Grande realidade é essa. É verdade, é a globalização também cultural, né? Nós temos globalização da economia, globalização de tudo, o carnaval não podia ficar de fora. Bom, o Tema Livre vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a participação do Bruno Filippo, jornalista, sociólogo, especializado em carnaval, Rubem Confete, sambista, radialista, nosso colega aqui da Rádio Nacional, especialista também em carnaval. Aliás, dividi com ele uma tarde-noite lá na Marquês de Sapucaí no carnaval passado, espero fazê-lo nesse próximo carnaval. E a Ana Lúcia Rabelo, que é diretora da Ala das Baianas da Em Cima da Hora, integrante da Ala das Baianas do Salgueiro e preocupada com o futuro das baianas e que provocou a pauta do programa de hoje. Muito obrigado mais uma vez a vocês. O Tema Livre fica por aqui, um grande abraço. Até amanhã, um bom começo de semana para todos. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A produção foi de Marcos Leite. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.